Olá, eu sou Ricardo Vilas e trago para você o Disco do Dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos prestigia, o disco do dia hoje traz o disco Antes Que Tu Conte Outra, da banda gaúcha Apanhador Só. Esse disco faz parte da série Baixe Legal, aquela em que os próprios artistas disponibilizam gratuita e legalmente suas músicas e álbuns para serem baixados na internet. Começamos com a faixa Torcicolo, de Alexandre Kumpinski. Colchão pequeno, torcicolo, cotovelo na costela, pé gelado, oh, oh, oh, debaixo da coberta. Meu benzinho, eu não vejo a hora de ir embora. Vesti a roupa e no banheiro e dá no pé, feito idiota. A série Baixe Legal é apresentada pelo nosso produtor Daniel Roviriego, que também participa do programa. Diga lá, Daniel. Olá, Ricardo Vilas e olá, ouvintes. O segundo disco do Apanhador Só, seguido do álbum auto-intitulado de 2010, que teve 50 mil downloads e trouxe o nome do grupo à tona, agrada e traz composições de estilos e estruturas variadas, que exploram os sons do dia a dia, com os de timbres e texturas sonoras que apontam para um novo olhar da música brasileira. Parafraseando meu amigo Mauro Lucci, um som pop inteligente e excêntrico. Confiram uma amostra do trabalho em Por Trás, de Alexandre Kumpinski. Parceria de palavras lindas, mas ainda tem uma coisa que eu não entendi. Qual é? Afinal, o peixe que tu tá vendendo. Qual é, afinal, o peixe que tu tá vendendo? Tudo lindo, realmente tô emocionado, mas ainda tem uma coisa que eu não entendi. Uma duvidazinha assim, detalhezinho aqui, pode parecer bobagem, mas tô achando que não é. Mas tô achando que não é. Afinal, o peixe que tu tá vendendo. Qual é, afinal, o peixe que tu tá vendendo? Qual é o cheiro das tuas ideias? Qual é o gosto que tu traz no peito? E por trás do peixe que tu tá vendendo, qual é o peixe que tu tá vendendo? Todas as faixas do álbum Antes Que Tu Conte Outra foram mixadas por Gustavo Lenza, no estúdio Slab, e masterizadas por Felipe Tischauer, no estúdio Head Tracks Music. O álbum foi gravado em 2012 e 2013, nas cidades de Gravataí, São Paulo e Porto Alegre. Apanhador Só é Alexandre Kumpinski, guitarra e voz, Felipe Zancanaro na guitarra, Fernão Agra no baixo e André Foca Zinelli na bateria. E agora fiquem com a faixa Reinação, outra de Alexandre Kumpinski. Instituiu o fim da pressa, decretou deixar pra lá. Em seu peito mais amores, sem bandeira e sem fuzil. E terminamos o programa de hoje com um trecho de Vita Ian Casale, de Alexandre Kumpinski. Dobro uma esquina, dobro outra esquina, mais uma esquina e ainda uma outra mais, e tu voltou pro mesmo lugar. Sem gasolina, ainda buzina que te azucrina, pressiona internamente a tua cabeça que quer gritar. O olho pisca querendo saltar, O lábio sobe querendo rosnar. A veia salta, não vai aguentar. Eu tô cansado do pra lá e pra cá. Eu quero brisa leve. Se a vida é faísca, que brilhe devagar. Lucas, se o engraçado às vezes faz doer. Eu quero rir com cãibra até abrir ferida. Eu tô por me perder. O disco do dia hoje trouxe Antes Que Tu Conte Outra, álbum lançado pela própria banda e viabilizado através de financiamento coletivo pelo site catarse.me. O disco pode ser baixado gratuitamente no site www.apanhadorso.com. Fale conosco através do nosso e-mail discododia@discododia.com e nos comunique seus comentários, sugestões, pedidos e, por que não, elogios, que nós apreciamos. Nosso programa é produzido e apresentado por Daniel Roviriego e Ricardo Vilas. Até segunda-feira com mais um Disco do Dia.